Paz o Senhor! Quando eu vou fazer a minha neta dormir, ou a minha neta fazer o avô dormir, eu reparei algo interessante. Eu a coloco no meu travesseiro, olhando um, os olhos do outro, até que o primeiro fecha e dorme. Mas outro dia eu reparei que, se eu virar o meu rosto para o outro lado, ela reclama, ela não gosta. Quando eu olho para ela, ela dá aquele sorriso e dorme mais feliz. Quando a Bíblia fala no livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 22, que a bênção de Deus sobre o povo é pedir que a face do Senhor resplandeça sobre nós. Você já imaginou se Deus não te olhasse olho no olho, se simplesmente Ele ficasse ali, mas de costas para você? Seria terrível. Por isso, hoje eu oro que a face do Senhor resplandeça sobre a tua vida, olho no olho. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.